A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que retomamos hoje o estudo do livro de Jeremias, agora já nos encaminhando para o final, né? Nós veremos hoje especialmente dois capítulos, que na verdade os dois capítulos é um todo, né? Porque é o capítulo 50 e o capítulo 51. E tanto o capítulo 50 quanto o capítulo 51, eles falam da destruição da Babilônia. Então, quando você lê o texto, você vê que os dois capítulos, eles foram divididos, talvez por causa da extensão deles. Tanto o 50 quanto o 51 são dois capítulos muito longos. Mas os dois capítulos falam da mesma coisa, que é a destruição da Babilônia. Jeremias falou por último, deixou para o último, o Senhor, na verdade, o Senhor deixou para falar, para revelar a seu servo, o profeta, como começa o texto. E nem todos os capítulos, são poucos os capítulos em que Jeremias é identificado como profeta. Normalmente é, ó, disse Jeremias, né? Mas não disse Jeremias o profeta. Mas neste capítulo, especialmente, como em alguns anteriores, o texto vem. Então, disse Jeremias o profeta, né? Identificando e dizendo que realmente aquilo que estava sendo falado, aquilo que iria ser falado, estava vindo da parte do Senhor. Então, o texto vai falar e vai declarar a destruição completa da Babilônia. Vai dizer que os seus ídolos, que Marduk, que Bel, e que as suas, a Ista, que todas as entidades, que todos os deuses falsos da Babilônia seriam destruídos. Eles seriam esmagados, assim como todo o reino. Todo o reino que tinha se elevado e que tinha sido elevado pelo Senhor. O Senhor o elevou. O Senhor fez com que Nabucodonosor conquistasse todos os reinos, com que fosse vencedor e conquistasse todas as coisas. Mas, na verdade, Nabucodonosor pecou contra o Senhor. O como que ele pecou? Ele não reconheceu que quem estava dando tudo aquilo para ele era o Senhor. E quem o elevou foi o Senhor, quem constituiu soberano sobre tantas nações tinha sido o Senhor. Ele não reconheceu isso. Isso nós vemos. Onde? Nós vemos lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, quando a palavra do Senhor, quando o Daniel ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão à noite, e duas, na verdade, ele tem duas visões, né? Ele tem a primeira visão, que é da estátua, que Daniel vai interpretar, e também vai ter a visão de uma grande árvore que cresce. Essa árvore cresce, ela vai da terra até o céu. Ela é uma grande árvore, os seus galhos são grandes, e os animais da terra, todos os animais, vinham se alojar debaixo dela, se proteger debaixo dela. E de repente ele vê então um ser, como um ser, um anjo vindo do céu, um ser divino, é o que diz o texto, vindo e cortando, mandando cortar a árvore. Só que diz: corte-a, mas deixe a cepa e as raízes. E amarre essa cepa, ou seja, o tronco, né, desta árvore, o que sobrou dela e suas raízes, coloque-as grude-as, faça com que amarre-as com coisas de bronze, ou seja, com material forte, com material realmente que não era fácil de quebrar, porque esta árvore voltaria a crescer. Mas essa árvore só voltaria a crescer quando Nabucodonosor reconhecesse que Deus era o Senhor sobre todas as coisas. E Daniel deu a interpretação para ele. Mas passou-se o tempo, e aí Daniel fala: olha, vão ser 7 tempos. Você quer dizer que passaram 7 tempos, você viverá como animal, comerá grama como animal, será molhado do orvalho do céu como os animais, viverá e comerá como os animais. Isso durante 7 tempos. Agora, depois desses 7 tempos, você reconhecerá o que o Senhor, que o Deus Altíssimo, é quem estabelece reis e quem destrona reis. Então, passou-se, aí o texto vai dizer que passou-se cerca de 12 meses, passou 1 ano, e ele está lá no seu palácio, passeando pelo seu palácio, e vai dizer, olhar para o reino, olhar para a Babilônia, para a sua grandeza, né? Olhando talvez de um lugar do palácio onde dava para ver a parte ou toda a cidade, ele vai dizer, olha, realmente eu sou um grande rei. Eu fiz todas essas coisas e eu fiz todas essas coisas para o meu deleite. E neste momento ele é tomado daqui do lugar onde está no palácio e colocado no campo e se torna semelhante a um animal. E ele fica 7 tempos aí até reconhecer o Senhor como Senhor da sua vida. Então, esse texto fala sobre a destruição da Babilônia, ela fala sobre o castigo de Nabucodonosor, porque o Nabucodonosor precisava ser castigado, porque ele achou, né? Porque quem tinha dado todos os reinos, quem tinha dado todas as vitórias, quem tinha entregado Judá e Jerusalém nas mãos dele era o Senhor e não a sua força. Não foi a força do seu braço, não foi a força do seu exército que conquistou nada. Foi o Senhor que deu. Porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós, com a nossa força, ou seja, com a nossa não força, porque a nossa força nada é diante da força do Senhor e do poder do Senhor, nós não conquistamos nada com a nossa força, com o nosso trabalho. Lembra de Jesus falando, contando a parábola do homem que semeou um grande campo. E olhou, e quando veio a colheita, ele viu que a colheita era grande demais. Ele disse: olha, eu não tenho onde guardar todo esse mantimento, então eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir novos. E constrói novos celeiros e enche-os até a tampa. E aí diz em sua alma: agora eu vou me deitar e vou me deleitar na fartura que eu conquistei. Aí vem uma voz à sua mente: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim como foi feito com esse homem nos dias de com esse homem contado por Jesus nesta parábola, aconteceu o mesmo com Nabucodonosor. O mesmo. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele deu todas as nações da terra para o domínio da Babilônia, para o domínio de Nabucodonosor. Mas ele não reconheceu que isso vinha do Senhor. tendo, né, visões, tendo interpretações de sonho, tendo lá a visão da estátua, a visão sendo interpretada por Daniel, e o Senhor falando a visão e lindamente, né? Então, e era uma visão, porque ele foi astuto, porque os sábios, os encantadores, todos os magos e mágicos do seu reino foram chamados diante dele para poder interpretar o sonho que ele tinha tido. E aí ele diz assim: não, eu não vou contar o sonho. Vocês têm que me dizer o sonho que eu tive e me dar a interpretação. Ou seja, impossível. Ninguém se encontrou apto para isso. Aí ele mandou matar todo mundo. Que mate todos os encantadores, só matem, matem todos. Aí Arioque, chefe da sua guarda, foi e encontrou Daniel e seus amigos e ia matar todos eles. E aí Daniel então pede misericórdia e pede: olha, me deixe falar com meus amigos e nós vamos orar. E o Deus dos céus dará a interpretação ao rei. Aí Arioque faz isso, o que Daniel pede. E Daniel e seus amigos oram e jejuam diante do Senhor, e Deus dá a visão do que tinha dado para o rei, a Daniel, além de dar a visão, dá também a interpretação. E aí ele se apresenta diante Arioque, o leva, né, o chefe da guarda, o leva, o chefe da guarda real, da guarda do rei, leva-o à presença de Nabucodonosor e fala assim: então, o que é que eu sonhei? O que é que eu sonhei com a interpretação? E aí ele diz: ó, você estava no seu leito e você viu uma grande estátua, que imensa, assustadora. Ela era assim, assim, assim, foi dando, ó, a cabeça era de ouro, o tronco era de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram misturados ferro e barro, né? Os dedos, na verdade, eram os dedos eram misturados com barro e com ferro. E diz que isso seria dado com o casamento, entre casamentos, haveria casamento. Eles tentariam unir o barro e o ferro, mas isso não aconteceria. E naqueles dias em que tentariam unir o barro com o ferro por casamento, por conluio, por conchavo, por questões de interesse pessoal, de parte a parte. Então, uma pedrinha, diz o texto, uma pedrinha foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. E essa pedrinha veio rolando, rolando, rolando, rolando, bateu no pé da estátua e a derrubou e a destroçou completamente. E essa pedrinha, que foi cortada sem auxílio de mãos e que derrubou a estátua, ela foi crescendo, e ela cresceu e encheu toda a terra. Aleluia, glória a Deus! Quem é esta pedrinha, meus irmãos? Essa pedrinha se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que foi a pedra cortada sem auxílio de mãos e que bateu no pé da estátua, que bateu no pé da estátua de que estava lá sendo o conchavo dos judeus com os judeus e romanos, fazendo lá os interesses próprios, os fariseus, os saduceus, os líderes do templo permaneciam naquele momento por grande período no cargo, porque faziam o serviço que Roma queria que eles fizessem. Eles tinham conluio com Roma. Então, o seu conluio com Roma, com o Império Romano, nesse momento, usando desse conluio, eles vão até o governador romano que está em Jerusalém e pedem a morte de Jesus de Nazaré. E o governador, na tentativa, não, eu não vejo pecado, eu não vejo pecado desse homem para condená-lo, não sei o que fazer, eu lavo as minhas mãos. É fácil. Eu sei que ele não tem pecados e que ele não merece morrer, mas eu não vou me indispor com o povo para salvar um homem que é santo. Então eu lavo as minhas mãos e diz: olha, que isso não caia sobre mim, o sangue desse homem, desse justo. E aí os judeus gritam o quê? Os chefes da sinagoga, o sumo sacerdote, Caifás, Anás e todos que ali com eles estavam, e as testemunhas que eles tinham comprado e que estavam no pátio da Fortaleza Antônia, o que que eles gritavam? Que caiam sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E verdadeiramente caiu sobre eles o sangue de Cristo Jesus. E eles ficaram, apesar que aqui no texto, o texto vai falar que eles vão voltar e eles vão retornar. Mas esse texto, esse capítulo 50 e 51, não é um texto apenas relacionado àquele momento, à volta dos cativos para Judá, mas também está falando de um tempo futuro, de um tempo em que seria. No fim dos tempos, no final do tempo, o texto vai referir também, vai estar trazendo sobre a visão de Daniel, vai estar falando sobre as visões de Daniel. Então, vai estar falando, é um texto apocalíptico também, porque vai estar falando da restauração de Israel no final dos dias. Quando o Senhor traria-os de volta de onde eles estivessem, tanto os israelitas, ou seja, os do reino do norte, como os do reino do sul. E o texto diz: os que sobraram, o remanescente, eu perdoarei. E eles estão voltando. Mas retomando, voltando à nossa questão, à Babilônia, queridos, a Babilônia então está lá, soberana, e tem essa visão, e Nabucodonosor, não, tu é disso, ó, tu és a cabeça de ouro, ou seja, tu és o rei dos reis, você é o maior rei, mas depois de ti virá um reino menor. E qual é esse reino menor? Foram duas nações que se uniram para vir contra a Babilônia, que foram os medos persas. Os medos e os persas se juntaram e juntando se foram contra a Babilônia. E isso acontece nos dias do reinado, não de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido e provavelmente por ter reconhecido o Senhor como Senhor sobre todas as coisas, provavelmente tenha sido salvo, porque ele se rendeu ao Senhor. Mas aí depois dele, ele morre. E aí o seu filho, Evil-Merodach, se assenta no trono. E há uma possibilidade, há um falar, né, de uma possibilidade, porque Evil-Merodach era amigo de Daniel e seus amigos também, Misael, Azarias também, ele era muito amigo deles, amigo de Joaquim, que era foi o adolescente, praticamente adolescente, filho de Joaquim, que foi morto, e ele foi para a Babilônia e entregou nas mãos de Nabucodonosor, ele se rendeu, entregou a coroa, e Nabucodonosor disse: olha, você é muito bem-vindo na corte do meu reino, diz a palavra do Senhor. Então, Ele fica na corte, ele mora na corte, e provavelmente Evilma e Merodach eles tinham a mesma idade, eles crescem mais ou menos juntos, e crescem ouvindo Daniel, crescem ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor, ouvindo e vendo os testemunhos. Por exemplo, vendo a fornalha de fogo com os três dentro da fornalha e os três andando, caminhando entre a fornalha com mais um que tinha a aparência do filho do homem. E aí Nabucodonosor diz: mas como é isso? Nós não lançamos três na fornalha, como que eu vejo quatro? E ele via-os andando no meio do fogo, sem se queimar. Aí ele chama-os para fora. E quando ele chama-os para fora, o texto da palavra de Deus vai dizer que nem cheiro de fumaça havia em suas vestes. Evilmerodach que viu isso. Então ele foi vendo o poder de Deus. Então há uma fala, há uma linha de interpretação que diz que talvez Evilmerodach, ao assumir o trono, ele tenha tentado, sabendo desta profecia de Jeremias, conhecendo essa profecia de Jeremias, porque essa profecia tinha sido mandada, para o reino, muito antes, não agora, mas já há algum tempo, foi mandada essa profecia para lá, com um servo, aqueles que iam levar os tributos para a Babilônia, e entre eles havia um príncipe que era muito sensível e muito temente a Deus. Então, Jeremias deu essa carta para ele, para entregar para Daniel, para entregar na Babilônia, para as pessoas, para a pessoa certa. E foi entregue, então, para Daniel esse texto. E há uma linha, então, que diz que Evil-Merodach conheceu esse texto. E por ter conhecido esse texto, quando ele sobe ao trono, depois da morte de seu pai, não durante o período que ele ficou como príncipe regente, porque ele ficou um período de os sete tempos que Nabucodonosor passou como animal, pelas pastagens da Babilônia, ele ficou como príncipe regente. Mas como príncipe regente, ele não fez nada, ele não mudou nada. Mas quando o pai volta e volta mudado e morre, então ele assume o trono. Ele é o herdeiro legítimo e o próximo na linha de sucessão. E então, quando ele assume, tenta fazer mudanças, para não acontecer essa tragédia que está descrita no capítulo 50 e 51. Mas não há acordo, ele não encontra apoio, ela só tinha o apoio, de Daniel e seus amigos. E algumas pessoas tinham apoio de Arioque, que era o chefe da guarda do rei, mas Arioque foi tirado, foi mandado para outro lugar e provavelmente houve um período, em que houve uma traição, houve uma tomada de poder. Evil-Merodach é morto e outro assume o seu lugar, e para que não houvesse nenhuma mudança, porque Evil-Merodach estava mandando tirar os deuses, do palácio, tirar tudo e mudar tudo e baixar um decreto que era proibido, adorar qualquer tipo de imagem na Babilônia. Então ele é morto por causa disso e tomam-lhe o poder. Mas há um outro sucessor que ainda era novo, estava fora, tinha sido mandado por Nabucodonosor para um tipo de exílio para ver se amadurecia, porque ele era muito teimoso, ele era arrogante é a palavra certa, tremendamente arrogante, que vai, esse que assume após Evil Merodach, que é morto, e quando ele morre, então o neto, né, que é o neto de Nabucodonosor, vai assumir o trono. E ele assume o trono, e aí o governo dele era um governo de festas. Um governo de festas. E certa noite, dando uma grande festa para os seus 1.000 maiores nobres, e suas mulheres, e suas concubinas e tudo mais, e depois de terem bebido muito e estarem embriagados, ele mandou trazer do lugar onde estavam guardados os utensílios da casa do Senhor. E quando é trazido esses utensílios da casa do Senhor, ele então fala, olha, que botassem bebida na bacia, por exemplo, na bacia que os sacerdotes lavavam as mãos, mandou encher de vinho, e as pessoas pegando vinho ali e tomando vinho nas taças do Senhor, da casa do Senhor, dos objetos do templo do Senhor. Então estavam fazendo uma verdadeira orgia naquele momento. E aí então se cumpre a palavra que havia sido dita ao profeta Isaías. Olha só, o profeta Isaías é muito anterior a Jeremias. E o profeta Isaías tinha dito, assim ele diz no capítulo 44 e no capítulo 45, eu vou ler apenas alguns versículos aqui do capítulo 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a tua face, e para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharei. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome, por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha só, o Senhor chamando uma pessoa anos e anos e anos antes dele nascer, falando dele, chamando-o pelo nome, chamando-o pelo sobrenome e dizendo: olha, ainda você é meu servo, você é o meu ungido, ainda que você não me conhece. Você não me conhece, mas você é o meu ungido. Então, queridos, Deus é maior do que todas as coisas que nós podemos imaginar. Como que podia? Como pode uma coisa dessa chamar alguém pelo nome e pelo sobrenome e dizer: tu és o meu ungido, ainda que você não me conhece? E esse homem, Ciro, é o homem que vai na noite. Ele é persa, ele é o rei persa, Ciro, rei da Pérsia. Ele vai na noite do banquete de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, onde está fazendo uma verdadeira orgia e usando os utensílios do templo. Então, o Senhor vai trazer uma escrita na parede. Diz assim: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Pois, esta, pois, é a escritura que se traçou. E o texto anteriormente vai dizer que Belsazar, quando viu aquela mão escrevendo na parede, que ninguém sabia interpretar, os joelhos dele, os artérios, os joelhos, batiam um no outro de tanto medo e de tanto pavor de ver uma mão, só uma mão, escrevendo na parede. E escreve o seguinte: Mene, mene, tekel, epassim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar vestir Daniel e colocar coleira de ouro no pescoço dele tudo. E aí o texto vai dizer assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui apodera-se Dario, apodera do reino, e depois vai ser Ciro que vai substituí-lo. E Ciro vai substituir e vai governar, tendo Daniel de novo, como Nabucodonosor teve como seu auxiliar. Então, queridos, quando a palavra do Senhor diz que é para fazermos alguma coisa, que é para nós fazermos assim, e nós fazemos assado, o que vai acontecer é que nós seremos como Belsazar, nós seremos pesados na balança e seremos encontrados infiéis. E o nosso reino, ou seja, qual que é o nosso reino? A vida, com a nossa vida. A nossa vida, essa vida, ela será dividida, essa vida será dada a outro, e não é a Deus. Será dado nas mãos do invasor, do inimigo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jeremias está trabalhando, está falando que a Babilônia seria destruída e que a Babilônia seria pagaria por todos os seus pecados, porque ela dizia, eles diziam, o povo dizia, tomando um pouquinho de água, o povo dizia, nós, não fomos nós que escravizamos vocês, nós não somos responsáveis por nada do que está acontecendo com vocês, responsáveis são vocês que pecaram contra o Deus de vocês. Eles pecaram mesmo, é verdade. Foram escravizados por causa do pecado. Mas foram levados para a Babilônia e foram entregues na mão de Nabucodonosor. Deus levantou e Deus disse que o meu servo Nabucodonosor, ele chama Nabucodonosor de meu servo, mas também na expectativa de que Nabucodonosor reconhecesse que ele, o Senhor, é que estava dando tudo a ele, tanto que ele faz com que seja conhecido Jeremias diante do Nabucodonosor e que saia da boca de Nabucodonosor uma ordem para que não se fizesse nenhum mal a Jeremias. O porquê isso? Porque ele sabia das profecias que estavam sendo dadas em Jerusalém. Ele conhecia que havia um profeta. Se havia um profeta, havia um Deus que estava falando com esse profeta. E falando com esse profeta, dizendo que ele, Nabucodonosor, seria vencedor naquela batalha. Mas ele não reconheceu isso. Antes, pelo contrário, ele se achou muito, olha, eu, para minha própria glória, eu edifiquei essa cidade. Ótimo, quando ele falou para minha própria glória, edifiquei essa cidade, foi tomado do lugar que ele estava dentro do palácio e colocado no meio do pasto para comer capim com os bois. E ficou 7 tempos lá, enquanto não reconheceu que Deus era Senhor sobre todas as coisas. E é interessante que ele reconhece, não como homem. Ele tem que reconhecer, ele chega a essa consciência como animal, porque ele se tornou verdadeiramente um animal do campo. E aí, olhando e vendo todas as coisas, aí a Bíblia vai dizer que ele, certa noite, certo dia olhando, certa noite olhando, viu, ele reconheceu que Deus era soberano sobre todas as coisas. E naquele momento, Deus então pega-o do lugar onde ele estava, no meio do pasto, e leva de volta para o palácio. Só que ele não vive muito tempo, ele morre e o reino é passado a seu filho é morto, e depois outro rei assume, malvado também, e depois Beltzazar, que era insolente, só queria saber de festas, e juntamente com sua mãe também, que não era semelhante a ele, mas que deu o conselho certo a ele. A mãe dele foi lá e falou: meu filho, ó, não tema, não fica assim, não fica tão amedrontado, porque há no reino um homem que nos dias do seu avô interpretou sonhos do seu avô, mande chamar. Quem é esse homem? Daniel. Daniel estava esquecido num canto do palácio. Ficou esquecido. Depois da morte de Evil-Merodach, ele ficou esquecido no canto do palácio. Até que chegou essa noite e ele foi chamado para interpretar a escrita da parede. E interpretando a escrita da parede, na mesma noite o reino foi tomado, porque o texto do pesado fosse na balança e fosse achado infiel, hoje o seu trono, o seu reino, será dado a outros. E na mesma noite os medos persas assumiram o controle. Dario assumiu o controle naquele momento, e depois Ciro vai assumir, e depois Artaxerxes e outros, até o fim, até que chega o momento do governo de bronze, que era um metal inferior, mas que encheria toda a terra, como encheu, foi a Grécia, né? Até hoje. Nós somos, a nossa cultura, toda a cultura ocidental é influenciada pela cultura grega. Então, meus queridos, mais maior, melhor e maravilhosamente santa, bela e cheia de glória é a pedrinha que foi cortada e que bateu no pé da pilar da estátua vista por Nabucodonosor, e que destruiu completamente todos os tronos, começando pela cabeça, porque quando caiu, com certeza a cabeça foi quebrada. O primeiro a ser completamente quebrado, destruído, esquecido, foi a cabeça. E o texto diz que assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas e lá nunca mais ninguém morou, assim seria com a Babilônia. E foi. A Babilônia foi completamente destruída. Onde está a Babilônia? Onde está a glória da Babilônia? Onde está todo o seu esplendor? O seu esplendor se foi, a sua glória acabou. E quem ficou? A pedrinha. A pedrinha que foi cortada sem auxílio de mãos, cujo nome é Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. O Senhor que é soberano sobre todas as coisas. aquele que tem um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a pedrinha cortada que Nabucodonosor ouviu, mas ele não deu ouvidos e não entendeu, não deu ouvidos, não perguntou para Daniel: que pedrinha é essa, Daniel? E Daniel teria falado para ele, então. Talvez Daniel tivesse falado para ele. Mas ele não se importou com a pedrinha que ia destruir. Ele se importou mesmo, foi com a cabeça de ouro. Eu sou a cabeça de ouro. Eu sou o rei dos reis. Eu sou o rei de reis. Eu sou o maior. Meu irmão e minha irmã, se você tem no seu coração a ousadia de pensar que você é mais do que alguém, que você é maior do que alguém, que você tem mais poder do que alguém, porque você tem dinheiro, porque você tem fama, porque você tem poder nas suas mãos, que foi dado por Deus, porque é Deus que levanta reis e que é Deus que destrona reis. Saiba disso, se você está em posição de governo, foi Deus que te colocou na posição de governo. E se Deus quiser, Ele te tira dessa posição de governo e te joga no chão e faz com que o seu reino seja tomado no mesmo dia como foi tomada a Babilônia. Por isso, não empine o nariz, não levante a cabeça, não seja soberbo, arrogante. Porque o Senhor abomina estas coisas. A sua arrogância poderá fazer com você o que fez com o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Belsazar. Belsazar era arrogante, extremamente arrogante. Mas em uma só noite, ele perdeu tudo. Para você perder tudo, não precisa de muito tempo, não. O Senhor pode te fazer perder. Por isso, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo, ele te exaltará. Humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor, e no tempo certo ele exaltará. Se incline diante do Senhor e reconheça-o como soberano sobre a sua vida, sobre tudo que você é e sobre tudo que você tem. Porque maior é o Senhor. A pedra que foi cortada sem auxílio de mão, ou seja, a pedrinha, o texto diz pedrinha, que foi cortada sem auxílio de mão, ela encheu toda a terra. Quando Jesus estava voltando para o Pai, ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só que naquele momento o mundo que era conhecido era muito pequeno, era muito restrito. Mas o mundo foi se expandindo, foi crescendo, crescendo, crescendo, e essa pedra veio rolando, rolando, rolando, e chegou a todas as nações, inclusive nações que não permite que o seu nome seja proclamado lá. Eles sabem que Jesus é o Senhor. E como eles sabem que Jesus é o Senhor, eles têm medo de deixar pregar o nome do Senhor e perder o seu lugar. Ah, quanto engano! Quanto engano! Porque eles perderão o seu lugar, mesmo impedindo que o nome de Jesus seja pregado no meio do povo. Eles perderão o seu lugar. Não há nenhuma ditadura, quer seja de direita ou quer seja de esquerda, que permanecerá. Não pense você que algum tipo de ditadura agrada a Deus. As ditaduras de direita são tão terríveis quanto as de esquerda. Talvez você. Não, não é. A de direita não é. A de direita é. Nós tivemos aqui no nosso país, em toda a América Latina, e inclusive aqui no Brasil, e muitas e muitas, centenas e centenas, milhares de pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram torturadas, milhares de pessoas foram botadas para fora do país. Ditadura de direita. E assim as ditaduras de esquerda são terríveis também. Todo tipo de ditadura. Graças a Deus, nós não estamos hoje no Brasil num regime de ditadura. E alguns países aqui da América Latina, mas tem outros que estão sob regime de ditadura. E é terrível, nós temos que orar por essas nações. Nós temos que orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor possa destronar, assim como ele destronou Belsazar, ele possa destronar essas autoridades fascistas, essas autoridades ditatoriais, para que elas sejam destronadas, para que elas sejam realmente humilhadas e percam o seu poder, percam o seu trono, para que o nome do Senhor possa ser exaltado nessas nações, para que as pessoas possam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós ouvimos algumas falas de pessoas de regimes ditatoriais, a gente fica pasmado de ver o que eles falam. Mas é a verdade. Essa semana eu vi uma fala de um fugitivo da Coreia do Norte. Ele dizia: olha, para os habitantes da Coreia do Norte, tudo fora da Coreia do Norte não presta. E que não há Deus. O único Deus, os únicos deuses são os deuses da família Kim. A família Kim é Deus. É tão Deus. Olha a loucura. As crianças na escola, elas são desafiadas a provocar umas às outras, a discutirem umas com as outras, no sentido de discutir algum tema, e a que perde, a punição é limpar o poste, limpar o lugar onde está a foto da família Kim. E aí as crianças combinam: pessoal, eu vou ganhar, eu vou mexer com você hoje, vou te provocar, para eu ser punido, para eu poder ter o privilégio de limpar a figura, para limpar a foto da família Kim. A família Kim é Deus na Coreia do Norte. Agora, e no capitalismo, quem é o Deus? Bom mesmo é o capitalismo, diz alguns. Não, não e não. A Bíblia diz que não, porque o capitalismo tem como Deus, tem como Senhor o dinheiro. Qual é o grande sonho americano? Primeiro, ganhar o primeiro dólar, ganhar um dólar. Depois ganhar, e ganhando escalonadamente os seus dólares, até ganhar o seu primeiro milhão. Este é o sonho. O sonho de liberdade americana, que espalha pelo mundo, mas ninguém percebe. A América do Norte é uma bênção, porque lá não tem perseguição, as igrejas não são perseguidas. Não, as igrejas não são perseguidas, as igrejas são fechadas, porque não há pessoas para frequentarem. Poucas igrejas, algumas igrejas estão surgindo, mas tantas outras, as igrejas mais antigas foram fechadas, foram transformadas em outras coisas. E não pense que esse império também não vai cair, porque ele vai cair também. Porque todo império que não tem Deus como Senhor não prosperará. O Deus da esquerda são seus líderes. O Deus da direita também são seus líderes. O Deus do capitalismo é o dinheiro. E a palavra de Deus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico passar pelo reino, entrar no reino dos céus. A Babilônia conquistou todos os reinos nos seus dias. Era a maior potência mundial, como hoje nós temos as potências mundiais. Né? Inclusive estão reunidos os 20 maiores, as 20 maiores fortunas, as 20 maiores potências estão reunidas. Então, elas também se acham maiores, se acham melhores do que todos. Agora, a Babilônia foi feita maior, a Babilônia era a cabeça de ouro, era a cabeça da estátua, a cabeça era de ouro, ouro finíssimo. Mas acabou. A Babilônia, o lugar da cidade da Babilônia, a grande Babilônia, de Nabucodonosor, tornou-se em nada. Em lugar onde as pessoas passavam e assoviavam, diziam: onde estão os deuses deles? É isso que diz a palavra do Senhor. Eu não vou ler, não dá para ler. O texto, o capítulo 50 e 51 de Jeremias, que são muito longos, mas eu oriento você, leia, dá uma lida. E lê também os textos lá de Daniel, lê Isaías 44, 45. E veja o que Deus faz. O que Deus pode fazer. E qual é o poder de Deus. Qual é o tamanho do poder de Deus? Dá para dimensionar, dá para medir o poder de Deus? Qual é o tamanho do poder de Deus? A Bíblia diz que ele está assentado nos céus e tem os pés na terra como estrado. Que Deus é esse que se assenta no céu, no trono? O trono dele está no céu, ele está sentado no céu. Mas os pés dele estão sobre a terra. Sobre a terra, como a terra como estrado dos seus pés. Esse é o Deus que nós servimos. É esse o Deus Todo-Poderoso. É esse o Deus que cortou a pedrinha, que enviou a pedrinha, que enviou Jesus de Nazaré. Pedrinha? Por quê? Por que Pedrinha? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, de uma virgem. E daquele ventre ele cresceu, e daquele ventre ele saiu e ele cresceu. Ele foi crescendo, crescendo, foi crescendo, até que alcançou a maioridade, os 30 anos, que é a maioridade. Era a maioridade naquele momento, entre os hebreus, são 30 anos. Aí, quando completa 30 anos, ele diz: é chegada a hora para qual o Pai me designou. E ele sai andando. Primeiro vai ser batizado, depois vai para o deserto, vence o deserto, vence as tentações, vence Satanás. E é servido pelos anjos. Vai para a Judéia e começa a falar. E essa fala começa a ser passada de um para outro, de um para outro, de um para outro. E chegou até de nós. A pedra cresceu, a pedra encheu toda a terra, por isso toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Por isso a ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo poder, a ti toda majestade, a ti todo louvor, a ti toda exaltação, a ti todo levantar de mãos, a ti todo louvor, a ti todo abrir de bocas para louvar o teu nome. Que toda boca que se abre para louvar o Senhor, seja fortalecida agora, a partir de agora e nesse instante. Todo que estiver cantando e louvando o seu nome, seja abençoado pelo Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, seja fortalecido por ti, ó meu Deus. Porque os teus filhos que foram levados lá para a Babilônia, cativos, foram exaltados porque não se contaminaram com as iguarias da Babilônia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado, cuidado com as iguarias da Babilônia. As pessoas, os crentes, elegeram algumas coisas como sendo da Babilônia, mas esqueceram de outras. A Bíblia fala de muitas, mas normalmente assim, quem é crente? Crente é aquele que não, crente não bebe, crente não fuma e crente não dança. É, mas a Bíblia diz que crente não pode ser glutão, glutonaria, ou seja, comer demais é pecado. Comer comida que faz mal é pecado. Comer gordura. Por que que a gordura o Senhor pedia no holocausto que a parte gordurosa fosse queimada como oferta a ele? Querido, gordura faz mal. Comer picanha demais faz mal. Não é isso, é glutonaria. Quantas pessoas que comem, comem, comem, enquanto tem comida, já está cheio, não cabe mais nada. Mas enquanto tem, está comendo. Isso é pecado. A Bíblia diz que glutonaria é pecado. Ter inveja do próximo é pecado. Não cobiçar nada que é do próximo. É o que diz a Bíblia. Aquele que cobiça, que deseja o que é do próximo, está cometendo pecado. Aquele que não adora somente a Deus e só a Deus presta culto, está cometendo pecado. Aquele que tem o dinheiro como Senhor, e se apega a esse dinheiro como aquele que vai sustentar e que vai suprir as suas necessidades. Não, eu vou juntar, eu vou trabalhar muito, vou juntar dinheiro, vou juntar bastante dinheiro para que eu tenha uma velhice farta e tranquila. Quem disse que você vai chegar a ficar velho? Quem disse quando vai terminar o seu tempo? Quem diz quando vai terminar o tempo de cada um de nós, que chegará a hora de cada um de nós? É Deus. Talvez você esteja juntando dinheiro, está deixando de viver, de gastar o seu dinheiro, de ofertar o seu dinheiro. Não pode nem ofertar, porque se eu ofertar, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar um pouco, então se eu vou tirar, vai me faltar depois. Aí nem oferta não faz, não dá dízimo. Não, porque vai faltar. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. É o que diz a palavra do Senhor. Talvez isso seja para você hoje, que está guardando toda a sua fortuna para ter uma velhice tranquila, serena e farta. Quem te garante que você chegará à velhice? Quem te garante que você chegará ao dia de amanhã? Tome cuidado. Ouve a palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. O reino da Babilônia era invencível. Invencível. Ele era tão invencível que não tinha como adentrar pelos portões, não tinha como adentrar pelos muros, não tinha como burlar o exército da Babilônia. Era muito forte. Mas aí sabe o que os medos persas fizeram? Eles entraram dentro da Babilônia. Quando os babilônios, quando os guardas viram, o exército medo-persa já estava dentro da cidade. Mas como? Como assim? Eles, com suas tecnologias, não sei como, cavaram um túnel por debaixo dos canais de água da Babilônia. E por ali, tranquilamente, sem ninguém ver, eles não estavam olhando, não ficavam fiscalizando isso lá. Foram cavando, cavando, e cavou o túnel com a saída no meio da cidade. E como na noite da invasão estava todo mundo disperso, todo mundo tranquilo, porque estava tendo uma grande festa lá no palácio, estava tendo uma grande, grandiosamente festa, festa. Se vier uma festa, se falar em festa grande, era falar naquela que na Belsazar estava tanto. Então estavam todos meio despreocupados quando viram, quando assustaram, o exército medo persa estava dentro da cidade. E caminhou, Dario caminhou diretamente ao palácio, entrou, mataram, né, os guardas, com certeza, que estavam no caminho do palácio, no palácio, entrou, chegou na sala do trono, matou Belsazar e sentou no trono e assumiu o trono da Babilônia. E aí, a partir daí, a Babilônia começa o seu declínio até acabar totalmente. Meus irmãos e minhas irmãs, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não se levante contra o Senhor. E não se levante contra o seu próximo. Porque Deus pesa tudo na balança. E nós daremos conta de todas as coisas diante do tribunal de Deus. Nós daremos conta das nossas palavras, dos nossos atos. Tudo será pesado. Tudo será medido. Que quando cada um de nós, eu e você, formos pesados na balança, no diante do tribunal branco do Senhor, nós não sejamos achados infiéis como Belsazar. E o Senhor passe de nós o reino e diga: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas que nós possamos ser pesados na balança, sermos achados fiéis e sermos achados dignos de ouvir: vinde, benditos de meu Pai, porque possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a palavra que eu deixo para você nesse início de noite. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale. Não eu, não as minhas palavras, mas que o Espírito Santo possa usar esta palavra, essa mensagem, feita por um vaso de barro, frágil, pecador, possa falar ao seu coração, usar essa mensagem para falar ao seu coração que a pedrinha cortada lá do alto da montanha, sem auxílio de mãos, possa tocar o teu coração. Na verdade, ela está tocando o teu coração, né? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 2:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A pedrinha está batendo na porta do seu coração. Escuta, olha, presta atenção e você vai ouvir a batida na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração e deixa ele entrar. Deixa ele cear com você e você com ele. Porque aí sim, o seu reino será um reino próspero. Mas não próspero por causa do dinheiro, ou por causa do poder, ou da fama, ou de qualquer outra coisa, mas por causa da presença dele na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te unja. Que Deus te dê graça, sabedoria, discernimento e unção para ouvir, compreender e entender a sua palavra e aplicar a sua palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.